Ensimesmado. Gatuno de menos, malandro jamais, gosta de apostar, mas não em bens materiais. Corre riscos e do impossível não duvida. Sofre por isso, quase esquece-se de si, mas sempre luta, luta para não cair. Mero ser humano, vez enigmático, vez profético. Destrói ilusões alheias por ser sempre sincero. Nunca esconde daquele que querido lhe é os defeitos e o infortúnio que é manter-se em pé. Ao vislumbrar resquícios de lucidez e afeto, fica logo otimista, mas engana-se por ser ele, por ser ela, ser humano mero. Crítico implacável, hoje colhe que jamais quis plantar. Sofre as agruras do limitado enxergar daquele que insiste, que teme e se ilude, mas vive mais feliz do que eu. Eu sou ele, sou eu.